programa ao vivo, no seu volume 2, pra falar de amor. Aperta! Bora, meu parceiro Felipe, Estrela Pescados, camarão de qualidade pra todo o Brasil. Ao pegar esse avião, eu vontade de descer, mas ele já saiu. Eu amo você.